eu vou bebendo uma trança. Rubi Saudade, sempre Rubi Saudade. Eu tô te ligando, amiga, pra te incomodar mais uma vez. Não é novidade, outra vez o assunto é sobre o meu ex. Ele pediu um tempo e desse tempo eu não fiquei com ninguém. Mas ele fez diferente, esqueceu da gente, já tá contra alguém. Fez diferente, esqueceu da gente, já tá contra alguém.